Sextando com Marcos Heleno, pra sangrar os corações chumados. Já passou na hora de você ligar. Tô aqui grudado no meu celular, esperando uma mensagem, uma ligação. Tô acompanhado aqui da solidão. E no meu pensamento só cabe você. Já que veio aqui, eu quero te dizer. Você faz agora, beija minha boca, vai. Tira minha roupa, vai. Faz o que outras não fez e só você faz. Yeah. Só você sabe fazer daquele jeito que pai adora. Oh, coração chonado. Já passou da hora de você ligar. Tô aqui grudado no meu celular, esperando uma mensagem, uma ligação. Tô acompanhado aqui da solidão. Pensamento só cabe você. Já que veio aqui, eu quero te dizer. Agora, beija minha boca, vai. Tira minha roupa, vai. Faz o que outras não fez e só você faz. Você faz agora, beija minha boca, vai. Tira minha roupa, vai. Faz o que outras não fez e só você faz.